Os Simpsons. Preguiçoso. Estrelando Homer J. Simpson como Joe Kaczynski. Com Ned Flanders como Fernando Whitmore. Malditas reprises. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Escola Fundamental de Springfield. Ainda assim, um desejo com tamanha força. Um desejo que até o derradeiro momento fará meu peito arfar fortemente. Que eu, pelo bem da pobre velha Escócia... Os seus monstrengos, vocês despertaram a desonra da Escócia! Willie, sabe que não pode torturar as crianças tocando esse trompete? Vou usar como cigarro eletrônico, então. Turma, gostaria que vocês conhecessem a nova professora, a sargento aposentada da Força Aérea, senhorita Berreira. Ai, caramba! Força Aérea? Sargento? É uma mulher? Bom dia, turma. Tenho orgulho de estar aqui educando meu país. Pra você, professora. Porque se tem uma coisa que aprendi em combate é que a arma mais poderosa que existe é o conhecimento. E qual é a segunda arma mais poderosa? É o míssil anticarro portátil. Duh. Já bancou o sniper americano com alguém? Isso realmente não é apropriado para eu dizer. Quantos hospitais ajudou a construir, professora? Eu derrubei 3. Ai, meu Deus, tem uma professora legal. O que eu tô fazendo? Eu tô sentado reto e de mãos cruzadas que nem um nerd. Tem que consertar isso. Sim. Ah, agora uma tá no alto. Tá legal. Vamos mostrar pra essa inocente jovem veterana o que acontece quando chamam o Bart Simpson. Senhora, meu nome é Bart e eu só queria dizer que eu estou maravilhado com a sua presença aqui. Que foi isso? Obrigada, Bart. Ah, tatuagem na nuca? Milhouse, já achou alguma professora bonita? Ah, já! Eu achava a Crabapé uma gata. Guardei todas as edições do jornal da escola com ela. Grande mulher! Flagrado ouvindo Beatles. Super sóbrio! Eu só bebi uma cervejinha! Pode me parar! Meu nível de álcool no sangue é 0,03! Ah, eu gosto quando ele dirige e canta o nível de álcool no sangue! Nem tão sóbrio! Tão bêbado que vou comer sushi no posto! Homer, não esqueça de comprar leite. Não? E não é qualquer leite, é leite saudável, sem nenhum tipo de hormônio. Não vou esquecer. Traga leite. Oh, estão vendendo anúncios em pensamento agora, é? Uhul, tô fazendo uma compra básica. Homer Simpson comprando um produto saudável? Agora eu já vi todas as coisas que alguém pode ver na vida. O total é 16 dólares. E você estaria interessado em algum seguro para leite? 16 dólares? Mais um daqueles casos de vacas ricas se aproveitando do proletário. Ah, não se preocupe. Não sairá sem o leite daqui hoje. Bebida branca para café da manhã. Gostei que venha numa garrafa plástica que levará milhões de anos para se decompor, mas seria saudável para os meus filhos? Eu sei que tem preocupações, mas esse vídeo vai esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Acho bom, hein? O que achou do leite, Jimmy? Chato. Bem, nós poderíamos criar um novo Jimmy que fosse menos mal criado, mas vamos usar a ciência para animar as coisas. Costumávamos alimentar vacas com a velha e chata grama. Isso funcionava para o fazendeiro Brown, mas nós criamos uma moderna combinação de fenilfetamina e uma pitada saudável de elementos transurânicos, mas não se preocupe, ainda tiramos leite das boas e obsoletas vacas. O leite modificado e a ameaça mutante. Leite Buzz. Esse é o melhor leite que já tomei na vida. Você disse leite. Não podemos, por lei. Não sou do tipo de Zé Mané que acredita em propaganda, mas vou levar 20 e não se fala mais nisso. Bart, você já está de pé? Não quero me atrasar para a escola. Cabelo penteado? Rosto lavado? Pensei em mudar um pouco. Bom dia, Marge. Bom dia, Zé Ruela. O quê? Ulala, hoje é dia de audiência? Vamos ver. Audiência? Não, hoje não temos. O tribunal está fechado porque o juiz está recebendo a cidadania. Mas o que, que houve, Zé Ruela? Não está acontecendo nada. Às vezes um garoto só quer se arrumar como se fosse a igreja. Eu sou a última pro café da manhã? Ah, estão planejando meu aniversário, né? Porque ano passado foi meio solitário. Puxa, foi quando eu percebi como uma pista de boliche é realmente enorme. Será que a gente pode ir logo? Eu não quero perder nenhuma aula. Será que essa pontualidade tem alguma coisa a ver com a nova professora bonitona? Eu? Eu tenho uma nova professora super gata? Nem percebi. Bart gosta da professora! Bart gosta da professora! Ei, nada vira mais a cabeça de um garoto do que uma professora bonita, como a Michelle Pfeiffer fez com o Cúlio. Inclusive, para mostrar apoio, eu levarei o Bart à escola. Você está tentando saber se a professora é bonita mesmo? Ou se é uma mulher de verdade, Marge. Não é homem, né? Não! Uhul! Até meu pai voltou pra ver isso! Isso mesmo, filho. Mas depois disso aqui, eu tenho que comprar um cigarro. Da última vez você não voltou mais. Ah, não chora, Norman. Esse não é meu nome. Ah, claro. É meu outro filho abandonado. Eu tenho um irmão. Skinner é um chato. O que é que você está fazendo? Passando uma nova camada de tinta nessa escola em 30 anos. É sempre bom ter um piadista no pelotão. Bart, de acordo com sua ficha, você precisa de ajuda extra. Pode me encontrar depois da aula? Sem problema, eu posso mudar o pique-pega das 3:30. Ah, cancela logo! Bart, que bom que está tentando. Mas estou preocupada que esteja começando de um nível bem inferior ao dos outros alunos. É porque eu sou muito problemático, professora. Vulnerável. Preciso de uma mão firme, porém linda. Ah! Quer que o Martin Prince seja seu tutor? Não! Da última vez que ele foi lá em casa, ele falou sobre a observação de pássaro o dia inteirinho. Até minha mãe ficou entediada e ela adora tédio. Bom, eu acho que posso te ajudar às terças depois da aula. Ah! Terra do Combate. Ferrovia sem leitura. Rio Moon. Senhorita Berreira, eu queria saber se precisa de alguma ajuda para fechar os seus mapas. É, basta soltar depois que instalar, senão eles vão ficar cada vez maiores, né? Ai, meu Deus, ele a ama também. Ai, meu Deus, ele a ama também. Ai, meu Deus, eles me amam também. Isso mesmo, em pensamento não tenho voz sexy. O que houve? O Jazz morreu? Olhe pra mim! Acne! Ela só tem 8 anos! De repente, estou virando uma adolescente de voz falhada! Você quer fritas com isso? O que eu estou dizendo? Eu também fui visitado pelo fantasma da puberdade presente. Tô começando a ter bigode! Depois vira um mané, depois um esquisito, depois um louco. Tenho que comprar uma van. Isso não é justo. Eu não tô pronta pros meus anos desajeitados. Esta é minha infância feliz, mas que porcaria! Ah, bip-bop-bop, ligando pra pizza. Ah. Ai! Em algum lugar, outro bigode está sofrendo uma enorme dor. Deve ser puberdade precoce. Isso existe. Acabei de ler sobre isso na revista Existe. Homer, eu cuido da Lisa e você ensina o Bart a se barbear. Tudo bem, mas haverá sangue derramado. E assim, assim e assim. O creme parece gostoso, mas não pode comer muito. E pronto, viu como se faz? Pai, não devia tirar a capinha plástica que vem na lâmina? Sério? Eu sempre me perguntei sobre isso. Ora, ora, Billy Zane. Querida, toda criança passa por isso. Por isso que os bailes são escuros. Enfie algumas cenouras aqui 3 vezes ao dia. Então não veremos mais seu rostinho lindo por 10 anos seguidos? Mãe, o lado de dentro desse capuz está encharcado de lágrimas. Vamos tentar um pouco de maquiagem. Sem crueldade? Oh, sim, vou fazer com muito carinho. Marge, Marge, você precisa ver isso. Ah, o que foi? Não! Na verdade, eu tenho 2 tipos de trauma diferentes. O tipo que nós veteranos de guerra temos e também dilemas aluno-professor-pais. Não! Bart! Não se preocupe, eu tenho certificado de paramédica. Ai, professora, pode beijar meu dodói? Garoto, dodóis só podem ser beijados pelo Willy. Onde está o dodói? Tô bem, já melhorei. Opa, Lisa, você tá ótima. Você tá bonita e madura, como uma repórter de beira de campo. É sério? Não sabia que você era tão legal. Olha, meu Deus, eu sou popular. Espero que isso não suba a cabeça. Foi direto pra cabeça. Uhul! E quando terminar esta página, vai aprender como as placas tectônicas roçam umas nas outras até que algo é liberado lá no fundo. Você não precisa ensinar esse garoto pela nova lei da criança atrasada. Mas ele precisa de ajuda e não será uma criança por muito mais tempo. Já tá nascendo um bigodinho nele. É? Então vaza, boca lisa. Meu Deus, acabei de ser convidada para minha primeira festa do 3º ano. E os pais ficarão em casa? Sim. Sem graça. Gente, preciso variar meu bigode. Qual fica melhor? A ou B? A ou B? A ou B? A ou B? B. A. N. Ah, estou cansada de ver meu filho com bigode como limpador de piscina. É, esses limpadores de piscina ganham uma bela grana, viu? Além disso, podem trabalhar de chinelo de dedo. Homer, é hora de descobrirmos isso. Talvez o leite nos ajude a pensar. Como o leite faria isso? Ele é de vacas espertas o bastante para não serem transformadas em hambúrguer. Eu nunca olhei para esse leite de perto antes. É de uma empresa de refrigerante. Não fazem só refrigerante, Mart. Também fazem espuma industrial. Homer, é o leite. Vou ligar para o serviço de informações. Leite Bus, serviço de informações. Fala comigo. Eu preciso ser reembolsado. Certo. Endereço, por favor. Espera um minuto. 742, nunca verde. Ah, sempre verde, tá? Desculpa, é que nosso sistema está um pouco lento. Eca! Digo, legal! Acabei de passar por um grande marco, Bart. Oh, Simpson, eu chamei você aqui pra me gabar. Tá, tá, já sei sobre você e Berreira. Já sabe sobre a Carol e eu? Você sabe o nome dela? Ah, eu sei o primeiro e o do meio. E sei mais, o que ela gosta no buffet de saladas é queijo ralado. Todo mundo gosta disso. Ah, mas eu sei muito mais do que isso. Ela nunca viu um episódio de Friends. Nem mesmo aquele, Edu? Não, nenhum. E ela tem um gato que tem um olho de cada cor. O nome dele é Bowie. Oh, não! Aceite, Simpson. Não pode competir comigo. Eu posso alugar um carro. Como eu posso acabar com a alegria dele? Tem uma entrega de mascotes vivas de turmas aqui. Interessante. Com licença, eu tenho uma pergunta. Sim? Quando você toma banho, você passa shampoo no bigode, por acaso? É claro. É um bigode que se preze, não um tufo de pelos na cara como o seu. Muito bom, tenha um bom dia. Até mais. Eu trouxe bombons pra você. Não da farmácia, nem de uma drogaria. É do aeroporto. E eu nem ia viajar pra lugar nenhum. Seus bombons vieram cheios de bicho. Isso foi uma brincadeira. Ou foi maldade. Eu sei quem fez essa maldade com o garoto Simpson. Estava vendo nosso agarramento? Estava vendo você tentar. Mãe, pode, por favor, por favor, por favor, passar dentro da linha de contorno? Uma semana atrás você nunca tinha usado maquiagem. Agora é especialista como esse Freely. Bem-vindas, crianças populares. Cherry, Terry. Geralmente só começa a vir dobrado depois de uma hora de festa. Vai chover. E chuva tira a maquiagem. Aí me verão como realmente sou. Imperfeita, borrada, um caos social em um vestido de abajur. Tá bom, tudo bem, Lisa. Você nunca foi popular, então não tem nada a perder aqui. Atenção, festa! Eu não sou como vocês. O que eu estou dizendo é que dei meu dinheiro de Natal para a Rádio Nacional. Eu tenho um kit de química que eu usei. Isso tem algum sentido? E embaixo de toda essa maquiagem eu tenho problema de pele. Isso! Do que você está falando? A sua pele é ótima. Sério? O leite ruim perdeu o efeito. Então, admitir que você não é legal é talvez a coisa mais legal que você pode fazer, né? Eu acho melhor eu ir embora. Você parece solitária. Eu me sinto solitária. Quer ser minha amiga? Eu quero. Ah, essa mão tá limpa. Agora está limpa. Tá bem. O peixe faz mu. Isso não vai durar muito tempo. Eu ainda tomo banho na pia. Tá legal, chega. Desculpa, Ralph. Eu vou comer giz de cera sozinho. Oh, o plano é perfeito. Só tenho que fazer o Skinny ficar parado enquanto eu coloco o rojão dentro da calça dele. Qual é? Desiste. Bart, eu já descobri o que aconteceu. A gente estava sob influência de hormônios. Hormônios? Parece improvável. Muito improvável. Mas é verdade. Então dá uma chance pro Skinner. Todo mundo merece ser feliz. Até os chatos. Aí, pai, quanto é que a fada do bigode paga? Três pratas. Quando me chamou pra patinar, eu achei que você soubesse. Ah, eu achei que ia conseguir aprender através da internet hoje de manhã. Tá bom, Simpson, eu estou aqui. Faça o que você faz melhor, o seu pior. Olha só, eu não vou fazer nadinha. Carol, ele é todo seu. Caramba, primeira guerra que eu ganho. Carol, agora só falta você conhecer minha mãe. E olha só, aí vem ela. Meu filho, eu só quero dizer que desejo a vocês quatro o melhor. Nós quatro? Você, ela, todos os seus aviãozinhos e revistas de mulher nua. Desculpe, Seymour. Agora eu não consigo mais olhar pra você sem imaginar isso. Ah, o meu quarto não é tão ruim assim. Eu estou falando da sua mãe. Aí, escuta, quer assar marshmallows? Eu gostaria. Ótimo, cara, ótimo. Você compra. Obrigado, Simpson. Eu já estou me sentindo bem melhor. Parece que o fogo já está apagando. Bart Simpson, registro permanente. Valeu, cara. Bom, eu acho que várias mulheres deixam seus homens e voltam a servir no Afeganistão. Ninguém provoca mais essa vontade do que você. revista existe. A última matéria não existe mais. Bom, chega de maquiagem pra mim. Nunca mais. E quando tiver tocando esse berrante no Carnegie Hall? Se falar muito alto, não vai acontecer. Carnegie Hall, Carnegie Hall, Carnegie Hall. Parece que alguém ainda tá tomando leite.